Estacionado 175 a bordo, 3 horas e 10, Terezinha na audiência. Sim, meu Deus, que gente vê? 175. 271? 75. Tem que vir em alfa no ponto de operador 021, 1895, QNH1, 0251. 315, 1895, obrigado. Boa noite, 3858, estão prontos? Boa noite, 3858, linha decola do 10, vento 140 graus com 9 nós. A linha decola da 10, 3858. Azul 4298, tracione a identificação. Desça a via chegada a malha para 2010 e QNH 0015. Polêmia 313, autorizado, final ILS X-Ray. Pista 10, reporte estabilizado no localizador. 1973, chama o centro Recife, 125, decimal 1, alterne 133, decimal 25. 151, 133, vai ser o gol 1973. Boa. Decolador 47, um controle 120, decimal 8, bom voo. 1208, grato, 3258. Tap azul 4298. Controle, Salvador, boa noite, 3258. Prefeito 58, contato radar, suba via, saída Momo para o nível 370. Via Momo, até o 370, só 3258. Afirmativo, chamando a 303. Possibilidade de uma Cogbo Frotil, tá 3858? Oi, Cogbo, tá 3858. Cogbo, grato. Tá, 3258. Táxi 1, MF3, 0, QAB 149, não sei se está no final da manhã, 3 horas e 40. 310, segue via Indy Alpha, estou esperando ao 0, torre 1, 1895, QNH 1095. Autorizado final, ILS X-Ray, pistão no zero, reporte estabilizado, localizador. Interceptando 3305, acione a identificação. Vou preditar para interceptar a chegada na área e quem negar no 0195. A TAP desça para o nível 050, após prossiga para 2000 pés. Direto TAP, estou usando, desce 50, após o TAP, desce 2000 pés, autorizado MS, desça no 0195, só 3305. Anima 313, chama Torre Salvador 118, decimal 95. Você manda 1895, Oxanema 313. Você está 3895, tem a Oscar, a autorização para Guarulhos. Aguarde começar Guarulhos, 315. 40 graus com a Itunas, altímetro no 0 no 5. Obrigado. Já o aeronave da companhia nacional? Afirmo. A aeronave da companhia ele mantém no 0. Termino 25, decimal 45. 12685 e 12445, tá? 3885. 3858, será uma boa noite. Boa noite, secundário 125, decimal 45, tá? 3858. 12545, tá? 3858, bravo. Salvador para Guarulhos, 340, nível autorizado, Jantas 110. Decola da pista 10, primeira curva à direita, saída da El, Leda, Motiva. 1208 controle, 5060, continuando. Para Guarulhos, autorizando, via Brasil 10, decola da 10, primeira curva à direita, perfil da El, Leda, Motiva, 1208, 5060, para 3805. Correto, chegue para a Puxa Verde, assinamento. Pode também. Salvador, boa noite, o Azul 2782, mantendo o 170, sente da Oscar. Boa noite, Azul 2782, acione a identificação. Vou preditar para interceptar a chegada a Mário, Kine Agal no 015, reporte no ponto e dá a descida. Passará a ideia de descida, volta presente, ITAP 2782. Dona Vito, complete a aproximação, chame Torre Salvador 118, decimal 95. O 3305 autorizado final, ILS X-Ray, pistão no 0, reporte estabilizado no localizador. ILS X-Ray autorizado, incorporado final, no 3305. Daqui a pouquinho, quando sair de sol, que se pressura, abaixa a luz, vou te pedir o trabalho direto à base. O TAN 3305. Obrigado. 04. Alfa, se vier 04. Nós, no 03. Esquerda, vai no 015. No 015, até ITAP 5000, após desta 2000 pés do nosso 2732. E o TAN 3305, já tem referência de dois para vá direto à base da pista 10. Descente autorizado, aguarde ainda para a descida abaixo de 2.000 pés, 3.305. Combinado, apresente o DST 2.000, listado 1.0.1.5, guardando a torcida sobre o tráfego, 3.305. Lulu 4298, livre pouso na 1-0, vento no 40 graus com 7 nós, altímetro no 0 no 5. 0 pouso, 1-0, estágio 0, 5, 4, 2, 3. 3-1-0, decolado ao 5 nós, já controle 1-2-0, décima 8, bom voo. 2-0-8, controle, obrigado, boa noite. Controle, Salvador, boa noite, 3-1-0, decolou, cruza 1.600. 3-1-0, contato radar, suba via saída Puka para o nível 350. Via Puka para o 350, pode voar Puka ou Jama, cada presente? Oi, Jama, Xanema 3-1-0. Jama, obrigado. Lucas 298, sala 00, livre à direita, chance só 121, décima 1. Envia Alfa, Juliette, portão 01. A referência com solo, desça para 1-7-0-0 pés, aguarde para chamar a torre, está 3-3-0-5. Muito obrigado, continua 1.700, aguardando o conferência, está 3-3-0-5. aguarde para o pushback, 305. Aguardar, 325. Com completa aproximação, visual chama a Torre Salvador em 1.8.95. Atenção 3.6.9, obrigado, a gente pode ir direto e até já lá pro Recife. Até. Controle Salvador, informante Rio 5974, informação Oscar. Boa noite, Rio 5974, acione da educação. Desça via, chegada a Bonfim para 2.010, que é legal no 0.5. Contro 2000 via, bom, convite de navio, isso é canal 74. Contro 2000 autorizado, sinal ILS-8, pistão no zero reporte, estabilizado no localizador. Azul 2782 autorizado, sinal ILS-8, pistão no zero reporte, estabilizado no localizador. Autorizado ILS X-Ray da 10, reportará estabilizado 2782. Xanana 310, chama centro Recife 126.85, Alter 125.45. Centro agora 2825, obrigado, até a próxima. Até. Segue via Indy Alpha no ponto de Canadá 1-0, torre 1-1-8-9-5, que é legal no 0-1-5. Indy Alpha, torre 1-1-8-9-5, torre 1-0-5. Eu acredito que você está fazendo a aeronave da Lula e retaguarda, puxando no 0-7-6-7. Após o motorizado, é um ataque 3. 05, solo 09, livre à direita, chame solo 12, um decimal 1. Na última direita, 3 na hora, tá? 3, 3, 3, 3. Pode fazer best track na pista, tá? 3, 3, 3, 3. Firma agilizando. Agilizando, fazer back track, 2. Alfa, chame antes da Juliette. Alfa, antes da Juliette, tá? 3, 3, 0, 3. Azul 2782. Azul 2782, chama a Torre Salvador 198, decimal 95. 1895, Azul 2782. 174, olha a confirmação do número 1. Afirmo, em 2 minutos será o único, risco 974. Estamos atuando, liberado a velocidade. Livre. Foi Duna autorizado o final ILS X-Ray, pistão na zero, reporte estabilizado no localizador Rio 5974. Prode Duna, autorizado ILS, reporte estabilizado 5974. Decolador 1-2, tinha um controle 1-2-0, decimal 8, bom voo. 0-8-0-9-6. Salvador, Azul 2782, baixado e travado, visual ILS. Azul 2782, livre pouso na 1-0, vento no 4-0 graus com 7-9, altímetro no 0 no 5. 1-0 no 5, autorizado pouso na 1-0, Azul 2782. Só pra praia atrás, né? 782, solo azul no 5, livre direita, chame solo 12, 1 decimal 1. Livre direita, 12, 1 decimal 1, azul 2, 782. Boa noite, tá 3815, ele mantém no 0. Já mantendo no 0, 3815. Boa noite. Solo Salvador, boa noite, o azul 2782, Pedro. 2782, segue via Alfa Kilo para o Pátio 3. Alfa Kilo, Pátio número 3, azul 2782. Tocou no 096. Código 096. Número 096, chama o centro Recife, 126, decimal 85, hotel número 25, decimal 45. 2685 e 12545, bom no 096. Decolador 5, decolado 18, controle 120, decimal 8, com voo. 208, obrigado, boa noite. Controle Salvador, boa noite, são 3815, da Euleda Mótima, cruza 1700, né? 3815, contato radar, suba via saída da para nível 340. 340, 3815. Dando localizador da 10 Rio 5974. 5974, complete a aproximação, chama a torre, Salvador em 118, decimal 95. 5974. Salvador, boa noite, Rio 5974, estabilizou em Elerson, no 10. Rio 5974, livre pouso na 10, vento 140 graus com 7 nós, altímetro no 0, no 5. Atualizado, pouso na 10, Rio 5974. 235, aciona a identificação, dessa vez chegada a Bonf para 2000 pés, Kennedy no 015. A 74, solo 23, livre à direita, chama solo 121, decima 1. A direita chama o solo 21, 1. Em Alfa Kilo para o Pátio 3, Rio 5974. Alfa Kilo Pátio 3, Rio 5, chama centro, Recife, 125, decimal 1, alterne 133, decimal 25. Recife, 251, 133, 25, obrigado, Marcinho. Boa noite. Acusando na vida, prossiga em condições visuais, Rio de Valença, acusando na vida. Novembro, acione código 0220. Confirme a procedência. Está continuando a roda com 13? Dois, quatro, dois, três, cinco, autorizado, final INS X-Way, pistão no zero, reporte, estabilizado no localizador. Segurado 72, acione identificação na prua de Bonfi para interceptar a chegada a Bonfi. Deixa eu ver a chegada para 2010, TNH no 0 no 5. Então é fazendo uma venda e controle? Confirmo, é fazendo uma venda, acione código 0220 e confirme chamar de pouso. Já com o Zulu Novembro, reporte 5 minutos para Valença. Novembro, é o controle novamente. Na tráfego em si no setor autorizado, frequência livre para coordenação. É o controle Novembro. Mesmo 3 para Guarulhos, copia. Mesmo 3, copia Guarulhos. Chamando Guarulhos, 360 autorizado, via preso do 10, decolada 10, primeira curva à direita, né? Caída Dael, Leda, Mótima. 1208 controle, acione o transponder 5072. autorizado, seguindo para o táxi. O 972 autorizado final e ele é sexual, pista 1-0, reporte estabilizado no localizador. Oi, Duna, Rio 5972. Pesado, Duna. 1888 dessa via, chegada para 2000 pés, General 1015. 2000, 1015, 1888. Estabilizados, no 4235. Azul, 4235, chama Centro, corrijo, chama Tan, Salvador, 1 no 8, 9 5. 395, boa, Azul, 4235. Boa. E Salvador, Manaus, Azul, 4235, estabilizado, aliás. Boa noite, Azul 4235, parte externa. Repassar. Passando externo, Azul 4235. Azul 4235, livre pouso na 1-0, vento 1-4-0 graus com 7 nós, altímetro 1-0 no 5. Pouso autorizado, pista 1-0, Azul 4235. Controle 5076, na esquadra. Correndo, chamei para o estacionamento. Você no pátio? Com 140 a bordo, Alpena Galeão, 5 horas e 15 minutos de autonomia. Alternativa? Alternativa, Galeão. Segue vindo de alto, no ponto de Caradão, 0, Correio, 1895, CNH, 1905, por favor. 0, 95, de alto, 1908, 3, 3, 3, 3. Salvador, para Barreiras, para a situação de copia? Para Barreiras, 220 nível. Decola da pista 17, curva à esquerda, saída Momo, pode seguir direto conforme a rota, 1208 controle, 5077 transponde. Realmente saiu inteligível a transmissão. Isso, na mesma taxa de decolagem com a torre 1, o 235 no solo aos 4-2, livre à direita, chama